Olá, pessoal. Eu sou a professora Rodrione de Oliveira Souza e este é mais um PodNES. O tema é Assessoria e Consultoria em Serviço Social, com Maurílio Matos, pesquisador do Grupo de Pesquisa Gestão Democrática na Saúde e Serviço Social, o Pela Saúde, e professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Maurílio, a palavra agora está com você. Eu quero começar agradecendo ao convite do Renato estar participando nessa iniciativa muito importante, né, nessa iniciativa bem bacana de criar um canal nesse momento em que nós estamos tendo que ficar o máximo que pode, em todos podem, em todas, mas ficar em casa, mas isso não quer dizer que a gente precise ficar isolado, sem troca, sem intercâmbio. Então, eu penso que essa iniciativa do projeto coordenado pelo Renato, pelo NES, uma iniciativa da UERJ, onde nós, tanto eu como o Renato, lecionamos, enfim, e faz parte, então, de uma contribuição da universidade pública, né, para a troca de conhecimentos nesse momento. Então, eu fico muito feliz de estar aqui pegando carona nessa iniciativa, uma iniciativa que eu venho acompanhando, já assisti outras lives e que eu admiro, então agradeço. Agradeço a vocês também por estarem aqui, né, conversando comigo. A ideia está trocando algumas ideias sobre a questão da assessoria e da consultoria, né? Esse tema é um tema que a gente vem discutindo já há algum tempo, né? E é um tema com pouca produção no serviço social, né? Então, vou estar conversando aqui um pouco das minhas ideias, que não são ideias absolutas, são alguns pontos de vista e eu gostaria que a gente trocasse, tá bom? A gente precisa aproveitar a ferramenta da tecnologia também para trocarmos informações sobre isso. Então, eu quero começar falando, né, do lugar onde eu discuto a questão da assessoria, né, como que ela começou, né? Eu vou estar trabalhando com alguns slides que eu trouxe para estar acompanhando, eu acho que pode facilitar, né? E no slide 2 eu vou colocando um pouco sobre as minhas origens com a preocupação da questão da assessoria e consultoria, né? Essa origem, ela vem desde a minha experiência de estágio. Eu realizei estágio num projeto que a gente assessoria movimentos sociais na área da saúde, isso no início dos anos 90, né? E ao mesmo tempo, tempos depois, quando eu comecei a lecionar uma disciplina sobre assessoria na UERJ, eu me deparei com uma disciplina super importante, né? Mas que não existia uma bibliografia sobre o assunto. Então, na própria docência, na experiência também de docente, numa disciplina sobre assessoria e consultoria, como também na disciplina de estágio, que eu também dava à época, sobre a questão da assessoria a movimentos sociais na área da saúde, né? O mesmo projeto que eu fui aluno, tempos depois, eu pude participar dessa experiência como docente. E eu reparava que todo mundo fala da assessoria com algo como um status. Ah, assessor, assessoria. Então, havia uma concepção, por vezes, nebulosa do que seja assessoria. Então, qual vai ser minha caminhada aqui na conversa com vocês? Que é uma caminhada que eu fiz para entender do tema. Então, eu estou trazendo aqui um método de exposição parecido com o método de estudos. Foi, primeiro, tentar identificar no nosso vernáculo o que é assessoria, o que é consultoria. Depois, buscar identificar no acúmulo do serviço social brasileiro textos sobre assessoria, né? E depois, construir a minha própria concepção de assessoria, que é uma construção, claro, em diálogo com o acúmulo que o serviço social tem, ninguém cria do novo, e trazendo aqui algumas experiências, algumas reflexões sobre as nossas experiências de assessoria, né? Então, eu vou estar trabalhando nesse sentido. Eu falei que tinha pouca produção bibliográfica, então a gente fez uma construção coletiva na UERJ, por isso que é bom estar aqui num projeto da UERJ, coordenado pelo Renato, meu amigo e colega de trabalho, né? E está falando de uma discussão sobre assessoria que a gente promoveu na UERJ nos anos, isso tem muito tempo, nos anos de 2004, 2003, 2004, vários seminários sobre assessoria e realizamos projetos de pesquisa, tivemos monitores, e esse material todo coletivo da UERJ, ele foi publicado depois em 2006, num livro chamado Assessoria, Consultoria e Serviço Social, e desde 2010 ele é reeditado pela Cortez. Primeira vez a gente fez num projeto pela FAPESC, a Fundação de Amparo aqui do Rio de Janeiro, depois ele saiu pela Cortez. A gente se surpreendeu na época com a procura do livro, a gente achava que era um tema muito nosso, muito, talvez da UERJ, talvez muito do Rio. Na verdade, a gente se surpreendeu, né? E o livro ele rodou. Então, eu vou estar falando um pouco dessa construção coletiva que foi feita na época do livro, que é uma construção que envolveu vários professores e professoras, né, da UERJ. Então, eu vou estar conversando sobre isso. A primeira, uma outra coisa importante também que eu vou ressaltar é que, apesar de ter uma parca produção sobre assessoria, a gente encontrou dois textos, são dois textos seminais na discussão de assessoria. Um da Balbina Ottoni Vieira. Balbina Ottoni Vieira foi uma professora de serviço social da PUC Rio de Janeiro, foi coordenadora de serviço social para os servidores do Estado durante muito tempo, uma mulher muito inteligente, e a Balbina, né, escreveu muito sobre serviço social. E ela teve experiência de ministrar cursos de supervisão pelo Brasil. E no segundo livro dela de supervisão, já na virada de 70 para 80, ela publica em 81, ela vai incluir um capítulo sobre assessoria, que a partir dos pressupostos de Balbina, que era pautado no estrutural funcionalismo, a gente identifica problemas, mas é uma contribuição importante, que a gente também aproveita parte do conteúdo. E um segundo texto seminal também, numa perspectiva teórica absolutamente distinta, é o texto de Ana Maria de Vasconcelos, na década de 90, de 96, onde ela vai tratar da assessoria como uma possibilidade de articulação permanente entre a academia e o meio profissional, a intervenção profissional, né? Então, a partir desses textos, a gente também foi construindo essa discussão. Bem, eu estava falando da importância, então, de compreender o que é assessoria, o que é consultoria, em termos da língua portuguesa, na medida em que, às vezes, você usa o termo assessor com pompa, como algo chique, fino, e a gente queria ir para além disso, né? Então, no slide 3, a gente vai compreender que assessoria, na língua portuguesa, significa órgão ou conjunto de pessoas que assessoram um chefe ou uma instituição especializada na coleta de dados estatísticos ou científicos sobre uma matéria, né? E aí a gente vai perceber, então, que o assessor é aquela pessoa, então, que acompanha, né? Uma pessoa que aponta caminhos, aponta sugestões, orientação, mas o assessor não é aquele que executa. Né? Essa é a primeira diferenciação entre assessoria, né, da ação imediata. Então, às vezes, tem gente que fala assim, ah, eu sou assessor do secretário de saúde, mas, na verdade, está executando várias ações, é um trabalho, muitas vezes, secretaria executiva. O assessor, não. O assessor, ele vai apontar caminhos, vai fazer sugestões para quem ele está assessorando, se acatar ou não, executar. E há uma pequena diferença entre assessoria e consultoria. Né? O primeiro assessor é identificado como aquele que assessora, assistente, adjunto, auxiliar. Ou seja, alguém muito próximo de quem ele está auxiliando ou mesmo sendo adjunto. E consultor é aquele que dá conselhos ou pareceres sobre assunto da sua especialidade. Ou seja, significa que a consulta tem um ato mais curto. Né? É uma ação pontual de uma consulta, de uma opinião. Uma boa analogia mesmo é a própria consulta médica. Você vai lá, tem uma opinião de um tratamento, de um diagnóstico, né? E ponto, né? Então, podem até ter outras consultas na sequência. A assessoria, então, seria algo mais continuado, por um período maior, e a consultoria algo pontual. Essa separação, ainda que Ana Vasconcelos não vá no dicionário, está presente na concepção da Ana de assessoria e consultoria, que eu vou estar recuperando mais à frente. A partir disso, a gente construiu uma concepção de assessoria que eu trouxe aqui, né, para vocês no slide 4, para a gente compreender que é uma ação desenvolvida por um profissional, né, que tem conhecimentos na área, que toma a realidade como objeto de estudo e detém uma intenção de alteração da realidade. O assessor não intervém, deve sim propor caminhos e estratégias para quem assessora. e este tem autonomia em acatá-las ou não. Portanto, o assessor deve ser alguém estudioso, estudiosa, permanentemente atualizado, atualizada, com capacidade de apresentar claramente as suas proposições. Vejam, então, a gente está falando aqui que o assessor é alguém que vai apontar caminhos, apontar sugestões, né? Mas é importante lembrar que existe uma relação de autonomia de quem recebe, né, quem recebe a proposta de assessoria. Isso é muito importante. É, o assessor, então, ele tem que poder tem ele? Tem um poder de ideias. Ele é credenciado pela equipe, né? Vamos pensar aqui na equipe de serviço social, mas pode ser numa equipe de vários profissionais, pode ser nos movimentos sociais, pode ser um órgão público, um órgão privado, uma ONG, enfim, diferentes instâncias, né? E o assessor, na realidade, ele é um sujeito que ele é chamado porque ele tem um reconhecimento de que ele tem uma informação, uma capacitação, uma capacidade de disponibilizar conhecimentos que podem facilitar, né, o reordenamento, trabalhar questões da equipe ou da pessoa que está esperando para receber a assessoria. Então, nesse sentido, o assessor, ele é uma pessoa com reconhecimento intelectual. Isso eu quero chamar a atenção. Então, ele tem um poder na informação, do conhecimento, mas ele não tem um poder de mando, de execução, né, do trabalho. É, nesse sentido, é que a diferenciação, vou falar isso mais à frente, que Balbina Ottoni Vieira realiza entre assessoria em serviço social e supervisão profissional em serviço social. Veja, a Balbina, quando está falando de supervisão, ela não está falando de supervisão de estágio. Não, ela está falando de uma época que não existe mais, onde existiam grandes instituições que trabalhavam assistentes sociais, vamos pensar LB, LBA, INPS, por aí vai, onde existia uma equipe de coordenação de serviço social que supervisionava o serviço social nas outras instâncias, nas instituições, na execução das ações. Essa equipe, então, ela tem um poder de definir metas, que ações vão ser realizadas, quais não vão ser. Mas vejam bem, isso não quer dizer que necessariamente vai se dar uma relação de supervisão, uma relação autoritária. Não, pode ser uma relação pautada em relações democráticas. Mas existe no organograma, existia nessa época, uma compreensão importante da supervisão como algo de decisão. E a assessoria não. A assessoria não tem esse poder de mando. A assessoria, você é chamado, você aponta caminhos, sugestões, a equipe concorda ou não. Claro que a tendência da equipe é concordar, até porque se ela aceitou essa equipe de assessoria, se ela credenciou essa equipe de assessoria, é porque ela identifica que ali há um potencial, mas não é dado como obrigatório. Essa diferenciação não é minha, é da Balbina, ainda que Balbina seja uma autora do estrutural funcionalismo, nesse sentido ela é muito cirúrgica nessa arrumação, né? E que eu concordo. Eu fui pensando o seguinte: por que que a gente, né, no início dos anos 2000, pensava nisso? Porque a gente está falando tanto de assessoria nesse momento, e ao mesmo tempo cada um fala do que é assessoria, né, do que tem, como que é. Então eu fui fazer um caminho na história, eu fui olhar para o serviço social na história e ver como que o serviço social lida com os processos de assessoria, quando que surgiu, sempre teve assessoria, não teve, como foi. E esse meu ponto de partida, eu coloco no slide 5, quando eu chamo a atenção de que havia uma imprecisão sobre a temática no serviço social. Eu identificava, por exemplo, experiências de assessoria que não eram identificadas como assessoria, até porque ninguém falava de assessoria na época, né? Então, isso estava colocado na pesquisa bibliográfica, isso estava colocado, né, em entrevistas com assistentes sociais, porque na época da disciplina, um dos trabalhos, os estudantes realizavam entrevista com seus supervisores de campo para perguntar o que eles entendiam como assessoria, como era, se desejavam assessoria. E lá a gente percebeu o potencial. Grande parte dos supervisores, supervisoras dos nossos estudantes à época diziam: não, nós queremos uma assessoria. Tanto isso mostra então o potencial da universidade nesse papel da assessoria, mas também nós sabemos das dificuldades hoje, nós que estamos na universidade, de construir ação extensionista frente ao desfinanciamento, a dificuldade de alocação de carga horária para essas atividades. Mas essa é uma tensão que eu acho que é permanente nossa, porque ao mesmo tempo a gente sabe que não tem essas condições, porque a tendência é cada vez mais tecnificar a universidade. Por outro lado, nós que lá estamos sabemos da importância de darmos retorno do conhecimento que é produzido na universidade e que interessa à sociedade, né, como um todo. Então a gente acaba trabalhando nessa contradição, como também em todos os espaços profissionais. Né? Não é isso? Vocês que estão no CRAS, no CRES, no posto de saúde, a tendência é sempre o controle da população, a coerção, a redução do acesso aos direitos. A gente trabalha nessa contradição. Então as condições de trabalho na universidade também nos coloca vários desses problemas. Bem, eu vou passar agora rapidamente uma pesquisa bibliográfica que eu fiz à época. Essa produção já se adensou, né? Então, a gente identificou lá, no início de 2004, 2005, quatro produções na pós-graduação, falamos de assessoria. Uma foi a dissertação de mestrado da professora Vera Nogueira, da UFSC, onde ela fala da experiência de assessoria técnica prestada a profissionais de serviço social que atuavam na Secretaria Estadual de São Paulo às associações e grupos comunitários da assistência social. Né? Isso tem muito a ver mesmo com a Constituição Federal de 88, então o processo de tentar profissionalizar as instituições socioassistenciais. Então, como as assistências sociais envolveram esse trabalho. Segundo material que eu encontrei foi a tese de doutorado de Maria Inês Gândara Graciano, que é uma assistente social que trabalhava no Hospital de São Paulo, da USP, de reconstrução de lábio palatal. E lá ela fala da experiência que o serviço social teve na assessoria à organização da Associação de Pais e Portadores de Lábios Palatais. Então, é uma experiência também bem interessante que a Inês traz. E eu encontrei dois materiais. Um foi a tese de doutorado de Lúcia Freire, que é professora aposentada da UERJ, onde a Lúcia vai fazer um estudo sobre o trabalho de assistentes sociais em empresas públicas e privadas no contexto da restauração produtiva. Ela publica em 98, né? E a Lúcia vai trabalhar com uma característica, e ela desenvolve isso no artigo, no livro que eu falei que eu organizei junto com o Inês, que é chamado Assessoria, Consultoria e Serviço Social. A Lúcia trabalha com uma ideia de que assistentes sociais, na sua intervenção profissional, são assessores. Inclusive, ela até questiona o termo orientação, que a gente usa muito, para dizer que a gente não orienta, mas a gente democratiza a informação, aponta caminhos e as usuárias escolhem por quais caminhos agir. Né? Então, ela trabalha com essa ideia da assessoria como uma dimensão constitutiva da intervenção profissional de assistentes sociais. Então, é disso que a Ana fala, que a Lúcia fala. E o quarto material que eu encontrei à época é a dissertação de Rodriane de Oliveira Souza, professora atualmente da UERJ, colega minha de Renato. A Rodriane, na sua dissertação de mestrado, ela fez uma pesquisa sobre os espaços de controle social, né? E ela vai identificar que os assistentes sociais nos conselhos de saúde têm funções importantes, seja como militantes na luta, né, no conselho de saúde, pelos direitos, seja também como conselheiro de saúde e seja como assessor, né? E ela vai trabalhar a ideia de que as assistentes sociais trabalham nas secretarias executivas dos conselhos municipais de saúde, criança e adolescente, por aí vai, tem um papel importante na assessoria, né? Então é disso que ela vai pensar. De lá para cá, aumentou-se muito, né, a produção da assessoria, o texto da gente teve uma circulação, acho que ele influencia esse debate da UERJ, ele tem várias produções. Enfim, inclusive existe uma tese de doutorado que é publicada em artigo da professora Márcia Botão Gomes, da PUC-Rio, fiz doutorado lá na UERJ, orientada pela Lúcia Freire, onde ela vai tratar de consultorias profissionais em serviço social e ela vai fazer um estudo, mostrar o quanto que essas consultorias, na realidade, é trabalho precarizado, vão na direção contrária do que a gente está tratando, mas que são chamadas como tal. Então, tem várias questões, né, que estão aí no debate. Eu vou passar agora a fazer uma periodização muito rápida, e, portanto, posso correr o risco de ter sido superficial, desde quando eu encontrei o tema assessoria até o início dos anos 2000, tá bom? Nos anos 70, na pesquisa que eu realizei, é onde a gente encontra referência ao termo de assessoria, né? Ao termo ou à mesma experiência. Vocês vão ver que eu vou recuperar algumas experiências que não se incluem como assessoria, mas que são. Um exemplo bem concreto. Maria Inês Souza Bravo, no seu livro Serviço Social e Reforma Sanitária, muito lido por nós, a segunda parte ela fala de uma experiência de assessoria do projeto de extensão que ela participava na UFRJ a uma comunidade, a uma região, um subbairro da Ilha do Governador. E a Inês fala da importância da escola de serviço social como articulador, um termo que na hora para ela parecer melhor. A Inês não usa o termo assessoria, mas todo o trabalho realizado naquele livro fala de assessoria, então é nisso. Então, para mim, mais importante é entender o conteúdo do que as palavras em si. Mas, na época, eu tentei fazer esse levantamento e a gente encontrou a primeira produção sobre assessoria numa comunicação, pode ter outros, tá? Não foi exaustivo. Numa comunicação do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais de 1974. A professora Miriam Veras Batista vai relatar uma experiência quando professora da Universidade Católica do Paraná de assessoria da universidade à profissionalização das instituições de assistência social da região. Isso bem antes da Constituição Federal de 88. Eu também encontrei um TCC, e os TCCs foi porque eles chegaram na minha mão, porque os TCCs no Brasil eles são muito mal armazenados, é muito difícil fazer pesquisa em TCC de serviço social. Mas a gente encontrou um TCC de 1977, orientado pela Aldaísa Esposati, onde as estudantes na PUC São Paulo, uma delas é Rosângela Paz, né, elas vão fazer uma consulta ao CRES São Paulo, né, para a CRAS, perguntar quantas assistentes sociais existem aí que desenvolvem assessoria. E vão depois atrás desses profissionais. Elas vão perceber que grande parte não desenvolvem trabalho de assessoria. Na verdade, dizem que é assessoria por uma questão de status. Ou seja, a ideia de status ela é muito forte desde então na assessoria. Eu acho que tem em geral em todos os campos. E no serviço social tem uma coisa mais forte, porque no serviço social a impressão que a gente tem pela experiência, pelo menos quando a gente participou da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRES aqui do Rio, eram que vários assistentes sociais que iam trabalhar, não trabalhavam mais na intervenção, né, por aquilo que Zé Paulo chama de execução terminal das políticas sociais, ou seja, quando eram reconhecidos, eram promovidos, reconhecidos, reconhecidas do seu potencial, iam lá no CRES e diziam, eu não trabalho mais como assistente social. Aí quando a gente ia listar, estavam fazendo várias execuções, só não estavam atendendo diretamente. Mas trabalhavam com a matéria serviço social. Então, acho que isso também tem essa complicação, talvez maior, com as questões da nossa categoria, estão postas já desde a década de 70. Né? Na década de 80... eu considero que tem duas inflexões muito importantes, né? Isso está colocado no slide seguinte, no 9, tem duas questões muito importantes. Uma é o texto da Balbina, que eu já citei aqui, né? Ainda que na Balbina haja um etapismo, né? Porque a Balbina entende que a concepção de supervisão da Balbina entende o etapismo, a ideia de uma preparação ainda para que o assistente social possa desenvolver depois sozinha as ações, etc. e tal. Mas na Balbina existem vários achados sobre a questão da assessoria também, que eu considero importantes. Um que eu ressaltei foi essa questão de diferenciação entre assessoria e consultoria. Ainda que o pressuposto todo esteja pautado no profissionalismo, portanto, em perspectiva distinta da que eu trabalho e que tem a ver também com o projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro. A segunda experiência importante, que é um marco na década de 80, é que, aí eu vou falar agora, os mais jovens não devem saber disso, né? Mas até em 1979, a ABS, hoje se chama ABEPS, ela aprovou um currículo mínimo que rompeu com a tricotomia casa, grupo, comunidade. E é um currículo mínimo que passa pelo tripé da teoria, história, método, com uma contribuição já da obra de Mario de Yamamoto e daquele momento coletivo de ruptura com o conservadorismo, né? Esse projeto aprovado em 79 só foi implementado em 82, porque o MEC só aprovou em 82, só a partir de 82. E uma discussão que faziam na época é o seguinte: nós mudamos muito o nosso currículo, mas como vai ser a experiência de estágio? Se nossos estagiários vão trabalhar em instituições conservadoras, vão trabalhar com profissionais que não se formaram nesse currículo. E uma estratégia pensada na época importante foi a criação de campos próprios, campos pilotos, né? Se vocês olharem para serviço social e sociedade desse período, vão encontrar vários artigos sobre trabalho na periferia, trabalho com associação de moradores, com associação de favelas, movimentos de mulheres, né? Então, essa experiência que depois foi revista, tanto por conta do desfinanciamento da extensão, mas foi revista na nossa concepção de que não adiantava criar modelos ideais da experiência de estágio, que era importante, né, que a gente tivesse experiência de estágio na vida como ela é. Mas essa experiência de estágio colocada, ela é o início da assessoria, do trabalho que a gente está realizando. E, ao mesmo tempo, ela é uma ruptura com o trabalho em comunidade, né? Não mais trabalho em comunidade, mas o trabalho com os movimentos sociais. Então, isso é uma coisa muito importante. A experiência que você tem de Inês tem a ver com isso. Na Serviço Social e Sociedade tem artigos da Raquel Raichelis, que é desse momento. Maria Ângela Belfiore, outra professora da PUC. Então tem esse momento, né, e quem estudou na virada da década de 80 para 90 lembra de vários projetos de extensão como campos de estágio. Depois se reviu essa posição e ao mesmo tempo teve o desfinanciamento, né? Eu considero que na década de 90, a década seguinte, houve um boom da temática assessoria, né? Ela tem a ver, primeiro, com a Constituição Federal de 1988, que apontou para a descentralização e para a estratégia da municipalização. Então, portanto, os assistentes sociais foram credenciados como sujeitos à profissão credenciada pelo seu conhecimento e domínio no trato das políticas sociais, então foi requisitada na implementação dessa Constituição, na implementação dos conselhos, das conferências, né? Então, ao mesmo tempo, tem um reconhecimento acadêmico. Veja bem, até a década de 80, eu estou falando apenas da assessoria de serviço social em matéria de serviço social. Nos anos 90, a gente passa a ser chamada da assessoria para outras profissões, para prefeituras, para empresas, organizações. Então, isso mostra o quê? A maturidade intelectual da nossa profissão. Isso tem tudo a ver com o que Zé Paulo fala, e Mário Delamoto fala, né, do salto que a profissão tem a partir, né, dos anos 90. Aí também é uma contribuição explícita quando as pessoas perguntam: ah, qual a materialidade do projeto ético-político? Isso é uma expressão, né? A ruptura do conservadorismo e a releitura que nós fizemos da trajetória das políticas sociais, pensando aqui a contribuição seminal de Faleiros, depois de vários outros autores, nos credenciou para sermos chamados a darmos assessoria no campo das políticas sociais, né? Isso é muito importante, porque a assessoria tem uma dimensão intelectual, não tem como, a dimensão do reconhecimento, do conhecimento, mas lembrando que o assessor não é apenas um cara que pensa no sentido das ideias, ele é um homem também que sempre tem que ter a capacidade de apresentar claramente o que ele está propondo, nitidamente transformar as suas ideias em proposições, porque não é ele que vai fazer, então ele precisa explicar como, apontar caminhos e ver se as pessoas vão seguir. E, ao mesmo tempo, também tem um lado da década de 90 que foi a reestruturação produtiva, a reorganização, né, da produção e, ao mesmo tempo, a contrarreforma do Estado, onde também as assistentes sociais foram demandadas para subsidiar essas intervenções, ou seja, numa direção ético-política absolutamente distinta da afirmação de direitos, também houve essa reaquisição. Esse contexto, então, né, marca um boom e, ao mesmo tempo, marca a maioridade intelectual da profissão, onde já ser credenciado para dar assessoria. E um marco também importante que eu já destaquei dessa década é a produção de Ana Maria de Vasconcelos, né, sobre a assessoria. Bem, a partir dos anos 2000, a gente vai percebendo que a temática ela continua presente, né, ela sempre há temas abordados, por exemplo, nos congressos brasileiros de assistentes sociais, nos IPES, mas a gente percebe diferentes perspectivas ideoteóricas sobre assessoria. Então, por isso que é sempre bom indagar, né, porque o nosso conhecimento pode ser requisitado tanto para controlar a população, como também para afirmar os seus direitos. Então, é muito importante a gente compreender nitidamente, né, para qual caminho a gente vai estar dando. No início dos anos 2000 também teve muita experiência de assessoria, que na realidade não era experiência de assessoria, tinha a ver com o boom do crescimento do ensino, especialmente do ensino na modalidade à distância, e a criação de faculdades privadas, a dificuldade de arrumar campo de estágio. Então, trabalho de assessoria que reuniam, às vezes, muitos alunos no mesmo tempo, no mesmo dia, fazendo atividades, às vezes, muitas das vezes importantes, mas que não eram atividades que deveriam ser desenvolvidas na experiência de estágio. Então, também uma experiência que eu digo assim também é enviesado. Mas, ao mesmo tempo, também nesse período emergem vários textos de assessoria, né, trazendo problematizações críticas sobre essas questões que a gente vai trazendo. Assim, eu poderia perguntar, por que que a produção sobre assessoria é relativamente recente? Né? E isso eu começo a desenvolver no slide 12. Ela é recente porque, em termos históricos, é relativamente recente, né, a maioridade intelectual da profissão, nos anos 90, 20 anos. Né? Então, tem a ver com esse processo. E é somente no bojo da renovação do serviço social e pela contribuição, né, da tendência, intenção de ruptura, tendência responsável pela construção do projeto ético-político, é que a profissão identifica a sua função social na divisão social e técnica do trabalho e transita para um papel para além de ser executor terminal das políticas sociais, compreendendo, no caso das políticas sociais, a sua formulação na sua totalidade. Então, a partir disso, né, eu comecei a pensar, né, que a gente estava falando de assessoria porque o serviço social estava amadurecendo, o serviço social estava sendo reconhecido pelo seu potencial intelectual. E a outra questão também é que a gente fala pouco de assessoria por conta da imprecisão, porque existem várias coisas de assessoria que são, mas não são tratadas como tal, exemplo de algumas que eu já citei aqui, e outras que se titulam de assessoria, mas que não são, muitas vezes são realização de cursos, ou mesmo outras atividades, né? Então, essa questão, ela é muito muito importante a gente pensar esses caminhos. Não para nos atrapalhar na condução disso, né? Então, as reflexões para concluir essa fase, que eu começo a desenvolver no próximo slide, é um caráter relativamente recente da profissão, tem vinculação com a maioridade intelectual, a recente inclusão do termo da assessoria no debate profissional, mas não quer dizer que não tenha sua existência. E sobre esse último ponto, é necessário pensar a relação com a supervisão profissional e o trabalho com comunidades e movimentos sociais, para sistematizar. Como eu disse, a supervisão profissional foi muito comum nas origens da profissão e ela caiu em desuso. Ela caiu em desuso porque houve tanto um reordenamento das grandes instituições que não existem mais. Eu dei o exemplo, por exemplo, da Fundação Leão XIII, LBA e por aí vai. Né? Então teve a restauração produtiva, esse enxugamento, mas também teve junto com isso uma ideia de que a supervisão seria algo vinculado ao serviço social conservador. Né? E não necessariamente, o que eu chamo a atenção, seria muito interessante, por exemplo, que a gente tivesse supervisões profissionais nos municípios, coordenação de serviço social na assistência, na saúde, que pudessem ir nas unidades, nos CRAS, nos postos de saúde, estou dando exemplos, onde pudessem orientar e mesmo acompanhar, e ser um apoio, um suporte, eu estou pensando em supervisões progressistas, pautadas no projeto ético-político, que poderiam estar apoiando os assistentes sociais que muitas vezes estão lá isolados, a intervenção profissional. E outro ponto também é pensar que nós temos, eu não vou poder desenvolver muito aqui, mas nós temos uma relação, que Mariângela Belfiore Vanderlei vai tratar, ela fala metamorfose do desenvolvimento de comunidade. Nós temos uma relação de atração e repulsão com os movimentos de comunidade, e quando a gente rompeu com a comunidade, a gente meio que fez uma substituição com os movimentos sociais. Eu estou falando do currículo de 79, 82, uma conversa talvez muito demodê, muito antiga, mas é que é importante para quem quiser aprofundar. A Mariângela vai dizer que a gente criou a disciplina de movimentos sociais no currículo de 82 com conteúdo de... Criamos a disciplina de movimentos sociais com o currículo de comunidade. E comunidade e movimentos sociais são distintos. E o trabalho em comunidade, não necessariamente ele é conservador. Maria Lúcia Carvalho da Silva, uma grande professora trabalhou com comunidades, que é da geração de 65, ela estava no seminário, que é conhecido como Marco da Reconceituação em 65, que eu já vi a Maria Lúcia Carvalho falando, ela está mais entre nós, ela dizia, trabalho com comunidade está posto até hoje, ele só precisa ser reconceitualizado, tratado em outros termos. Então, me parece que isso também é importante, até porque a gente, no refluxo dos movimentos sociais, o nosso trabalho nos bairros, nas periferias, ele também é importante, talvez, nessa perspectiva de uma comunidade, mas não naquela desse, em outra perspectiva, né? Acumulando a direção. Bem, feito esses preâmbulos, agora eu vou começar a pensar o daqui para frente, né? Tipo assim, que perspectivas estão colocadas hoje para o trabalho de assessoria? Eu identifico três frentes de trabalho para assessoria. Um é assessoria aos assistentes sociais e aos seus setores de trabalho. Portanto, uma assessoria que, de acordo com a nossa lei de regulamentação da profissão, está vinculado diretamente às atribuições privativas. Lembrando que na lei de regulamentação, a atribuição privativa é tudo aquilo que trata de matéria do serviço social, portanto, só assistentes sociais podem desenvolver. Então, essa assessoria no campo do serviço social foi a primeira assessoria a ser pensada na profissão, até porque a profissão não tinha estatuto teórico na época de Balbina para ser reconhecida para dar assessoria para outros segmentos ou outras instâncias. O segundo é assessoria aos gestores públicos, privados, às políticas sociais, empresas, organizações não governamentais, conselhos de direitos, conselhos de políticas, conselhos tutelares, secretarias, e a portanto, no campo das competências profissionais, aquilo que nós temos capacidade para desenvolver, mas para nós é exclusivo. E uma terceira dimensão também é assessoria à organização política dos usuários, que é uma dimensão que recupera tanto a ideia da Maria Inês Gândaro Graciano, que fala da sua experiência de assessoria aos pais e amigos na construção da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Hábitos Palatais, mas que recupera também a experiência, aquilo que Lúcia Freire fala da ideia de que nós podemos assessorar no cotidiano da intervenção profissional. Então, essa terceira dimensão, ela é uma dimensão que não necessariamente é desenvolvida pela universidade, ela pode ser desenvolvida por assistentes sociais da intervenção profissional. Claro que toda vez que eu falo isso, eu sempre digo, só dá para fazer assessoria, como também sistematização da prática, pesquisa, planejamento, se a gente rever o que a gente já faz, porque hoje todo e toda assistente social sai do seu trabalho depois do horário, esgotado, esgotada, temos um conjunto de intervenção. Então, para mim, uma reflexão que não dá para fazer aqui, mas para sinalizar, é de que eu sou daqueles que acho que a gente possivelmente tem algumas, Marilda fala isso, algumas rotinas estéreis no serviço social que precisam ser superadas. Então, para mim, a gente só pode pensar no que a gente vai fazer a mais se a gente tomar o que a gente já faz, refletir, sistematizar, construir projetos de intervenção para que a gente possa, aí sim, estar desenvolvendo outras ações, tá bom? Então, não como um sobre a mais, um sobrepeso. Mas eu compreendo que a experiência de assessoria ela é importante, inclusive poderia até redimensionar, talvez, o quantitativo de atendimentos individuais que algumas vezes a gente realiza excessivamente. Então, eu penso que isso poderia nos ajudar bastante. Então, são algumas ideias, algumas sugestões. No curso A Distância do Cefes, que foi publicado nesse livrinho aqui, ele está disponível na internet e vocês podem acessar, tem um texto meu sobre assessoria, e ali eu vou trabalhar com as experiências de Lúcia Freire, de Ney, Luiz Teixeira, lá da faculdade também, que trabalha muito bem a questão da assessoria, e da Inês Bravo, pensando essas questões, tá? Essas frentes aqui. Então, aqui são alguns momentos e fica um convite para que essa conversa, para novos estudos, né, de vocês. Bem, a assessoria aos assistentes sociais, aos seus setores de serviço, ele busca, então, qualificar, né, o trabalho profissional. É uma estratégia importante que pode ser realizada pela universidade. Aqui uma contribuição muito importante, fundamental, é a contribuição de Ana Maria de Vasconcelos no seu texto sobre assessoria e consultoria, publicado na revista Serviço Social e Sociedade, onde a Ana vai colocar a experiência dos anos 90, mas que permanecem válidas até hoje, tanto da, dela na coordenação de estágio na UFRJ, como na experiência como professora na UERJ, de que a disciplina de estágio ela tenha um horário garantido para que o profissional, o docente, o supervisor acadêmico, como a gente fala hoje, vá ao campo de estágio. E ela compreende que a assessoria pode ser uma troca. Isso é muito legal, Nani, é fundamental, é uma coisa também que eu incorporei na minha concepção, de que a assessoria ela seja algo que possa ser realizada permanentemente pela universidade para os supervisores de campo, para a instituição, e que a disciplina de estágio pode ser um meio para isso. Então, veja bem, ao contrário de Balbina, a Ana não vai trabalhar com a ideia de que assessor vai na instituição para resolver um problema, para adequar. A Balbina chega a falar que depois que é feita uma proposta de assessoria, é necessário congelar os hábitos daquela experiência para que os profissionais não voltem a atuar erroneamente. Veja bem, estou reduzindo bastante aqui, espero que Balbina não reclame, não esteja falando disso. Mas a ideia, então, de adaptação, tá bom? Brincadeira à parte. A Ana não vai trabalhar com isso, ela vai dizer, não, são espaços distintos. A intervenção não é o espaço prioritário para reflexão, para realização de pesquisa. Então, a academia, ela pode ter um papel muito importante nessa questão, entendeu? Então, é disso que a Ana vai trazer, é muito legal. E aí, nesse sentido, até professor, falando até entre aspas, também deveria receber assessoria. A ideia, então, de que qualquer pessoa que esteja preparada, seja estudiosa, competente, né, que esteja aberta para a crítica, para o diálogo, ela pode assessorar outro, porque somente, entre aspas, pela ideia de estar de fora do ambiente, por não executar, ela talvez consiga ver melhor e apontar caminhos. Mas volta a dizer, ela só vai apontar, ela não vai determinar nunca essa concepção de assessoria. Então, essa ideia da Ana é muito importante. Ainda que a Ana só fale da assessoria em serviço social na matéria, esse pressuposto de relações democráticas horizontais naturalmente tem que acompanhar toda e qualquer, na minha opinião, experiências de assessoria. Né? E ela vai dizer que há uma demanda por parte da categoria por essa experiência de assessoria, né? Isso é verdade. Né? Então, mas a própria dificuldade da universidade de garantir, como eu coloquei no início, garantir hoje a extensão. Acho que quem faz extensão hoje na universidade faz certamente utilizando muito seus meios próprios. Mas eu volto a ressaltar, é fundamental. Uma universidade não pode ficar encastelada. Né? Uma outra dimensão que é a assessoria é a organização política dos usuários. Eu penso que ela pode ser desenvolvida por assistentes sociais que trabalham nos seus serviços, mas volto a dizer, não quero trazer aqui um discurso que sobrecarga. Eu acho que desde que seja revista todo o fluxo de trabalho das equipes. Né? É necessário, então, parar, fazer reunião. Tem plantão? Vamos sistematizar os dados. Setor de plantão é importante, não é? Quais são nossos projetos? Quais são nossas prioridades? Então, nesse sentido, né, que a assessoria pode ser vista. É por isso que eu falo que é necessário construir dentro da rotina de trabalho uma ação profissional que estimule os seus usuários, a sua organização. E, claro, que eu volto a dizer, essa organização dos usuários pode ser a participação no conselho gestor de saúde, no conselho distrital, na associação, enfim. Ela vai variar a depender, o potencial dela vai variar a depender da organização política dos próprios usuários, porque também isso é uma questão que precisa trabalhar. Como a gente não faz por eles, não, a gente vai trabalhar com os limites. O potencial vai variar dependendo da organização, do sujeito que a gente está assessorando. Isso é muito importante. Veja bem, a assessoria não é um trabalho neutro. Isso é muito importante. Tanto que eu vou falar mais à frente. É importante quando a gente faz uma proposta de assessoria, eu falo assim, eu estou falando o tempo todo. Ai, a equipe ou a pessoa que está sendo assessorada aceita ou não. Mas não quer dizer que ao você fazer uma proposta, vai dizer não, você vai ficar quieto e vai para casa. Não. A crítica é princípio democrático das relações, em qualquer relação. Né, o estabelecimento de críticas de ambas as partes, claro, de forma respeitosa, deveria, na minha opinião, cimentar relações desde as criações das crianças até as relações hierárquicas. Claro que estamos num mundo que não é esse, mas nós podemos construir no espaço de assessoria isso. Olha, eu acho que o melhor caminho era esse, não é esse, é aquele. E de ambos os lados. Isso é muito importante. Né? A gente só cresce com a crítica. E isso, de uma maneira, está presente no nosso código de ética. Nosso código de ética da assistência social, ele colocou uma contribuição muito importante quando ele diz: se você trabalha com assistente social que tem uma conduta antiética, é importante que você reflita com ela sobre isso, né? É importante que você faça a crítica. Esse espaço da crítica é muito importante e é cada vez mais necessário falar isso no país que a gente está vivendo, de que a crítica, ela é construtiva e ela pode ser realizada, né? E a terceira dimensão é a assessoria aos gestores públicos e privados, que eu coloco que tem sido uma demanda de vários sujeitos, né, tanto na adaptação como fora. Por exemplo, na época que eu fiz esse texto, eu recebi uma fala de uma assistente social que falou: ah, eu trabalho no INSS, estão retirando a gente do atendimento, dizendo: não, fica muito importante na assessoria, na gestão. Ora, mas pouco adianta a gente disponibilizar o nosso conhecimento da assessoria se a gente vai deixar uma lacuna como essa no atendimento direto, né? Então isso é muito importante quando a gente é chamado para assessorar, para a gente compreender quais as reais intencionalidades que estão sendo colocadas aquilo e sempre lembrar do compromisso do nosso projeto de profissão, que é o compromisso com as necessidades dos usuários que a gente atende. Esses usuários, na realidade, são integrantes da classe trabalhadora, eles têm classe, né? E muitas das vezes também acaba sendo muitas das vezes esquecida. E como eu já falei em outros momentos, esse tipo de assessoria é a expressão cabal, né, do trânsito, do que Neto fala, de uma execução profissional, terminal, execução profissional não apenas terminal das políticas sociais, mas para o conjunto das políticas sociais. Isso tem a ver com o acúmulo, como eu já disse também, da releitura das políticas sociais que nós da profissão fizemos, né, trabalhando com a ideia de concepção, chamar só uma característica pequena, que é conquista e a concessão, nessa contradição das políticas sociais. Então, elas são muito importantes, nos credenciaram nesse momento, né? Essa assessoria está sendo demandada tanto, como eu já tratei, na descentralização das políticas sociais, né, como também no próprio mundo do trabalho, na reestruturação e, portanto, na redução dos gastos. Bem, ainda na busca de definições, eu vou começar a tratar agora daquilo que não é assessoria. Para a gente fechar isso, eu desenvolvi no texto do curso do Cefés, à época. Então, recuperando aqui, assessoria não é sinônimo de supervisão profissional. A diferença é que a supervisão profissional tem um poder de mando e a gente espera que sempre seja uma relação horizontal, e assessoria é de apontar caminhos. Assessoria não é sinônimo de toda e qualquer ação extensionista, né? Qualquer atividade de extensão da universidade, não é uma festa junina, já que estamos em épocas agora, uma festa junina para o projeto da terceira idade. É muito importante que a festa exista, mas talvez a festa em si não seja assessoria, mas o processo de construção, será que foi? Pode ser, se você conversou com a turma da, aí eu vou usar todos os termos, idosos, terceira idade, da velhice, vocês participaram dessa construção, enfim. É diferente do que ir lá e fazer uma festa e voltar no dia seguinte, entendeu? Não ter mais nenhum trabalho desenvolvido. Não é necessariamente trabalho precarizado ou temporário. Isso é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas são contratadas precariamente, não sabem se é o contrato, e são contratadas como assessor, né? Não necessariamente isso é assessoria, né? Que determina é o conteúdo do trabalho a ser realizado. Mesma coisa também não é o abandono da intervenção profissional, isso é muito importante, né? A gente não deve compreender que abandonar a intervenção profissional, atendimento direto, né? Entender que isso é assessoria. E, ao mesmo tempo, também lembrar que a assessoria não é mera militância política, ainda que não tenha neutralidade e ainda que a gente faça política o tempo todo. Né? Então, outro nosso projeto se chama ético-político. Mas ali a gente pode até estar assessorando uma organização política. Mas é importante que os sujeitos que são assessorados, que eles e elas tomem as decisões, que eles e elas façam os encaminhamentos, e cabe a nós fazermos as problematizações, e eu já disse também, colocarmos as nossas críticas e sugestões. Nesse sentido, existem pressupostos para o trabalho de assessoria. Pressupostos são esses, né? estabelecimento de uma relação de autonomia, mas permeada por críticas entre assessor e assessorados e assessoradas. O assessor é um intelectual com capacidade propositiva. É importante uma permanente autocapacitação do assessor. É importante, né, compreender que ninguém sabe tudo o tempo todo e compreender que é uma troca de experiências. Volto a dizer, o assessor não é aquele cara que não... Ele domina conhecimento, aponta a camisa e se prepara, claro. Né? Ele se prepara para cada encontro da assessoria. Mas isso não quer dizer que ele também não possa receber assessoria em outra matéria, já que ninguém domina tudo, não é isso? É importante também um conhecimento da realidade onde o trabalho será desenvolvido. Então, eu vou trazer um pouco de um exemplo de uma experiência de assessoria que eu dei há algum tempo atrás aqui, mas é importante conhecer essa realidade. E a realidade, gente, vai desde o determinante da política até a correlação de forças na sala onde a equipe que a gente trabalha, o movimento atua. Então, a realidade pensando a apropriação de estudos realizados anteriormente sobre o tema, por exemplo, se a gente está no CRAS assessorando a equipe multiprofissional, a apropriação da política de assistência social, né, até, né, o município que eu trabalho, se eu estou num bairro, X, o que esse bairro X tem de característica dentro de uma cidade, como, por exemplo, sei lá, Recife? Né? Então, por aí vai, a gente vai construindo essa ideia da realidade como um todo. Né? A cada encontro, é importante realizar um exercício especulativo sobre os temas que emergirão. É isso. Eu falei que a assessor se prepara. Se prepara, sim. Cada reunião ele se prepara. Porque tem um tema definido. Ele e a equipe sabem que esse tema pode mudar, porque a equipe que chega lá e quer falar outra coisa, pode ser, né? Mas é necessário que ele construa, então, uma especulação de como vai. Ele não pode ser um mero observador, uma mera observadora, né? Então, é importante pensar várias especulações de caminhos a reunião, da assessoria, atividade pode passar. E um outro ponto, para a gente, importante é uma produção sobre assessoria. Essa produção ela pode ser realizada de diferentes formas. Desde a sistematização, digamos, para um congresso, como também a elaboração de documentos de uma linguagem não reducionista, mas uma linguagem mais acessível para os sujeitos, pensando na assessoria a movimentos sociais, por exemplo. Então, a importância de gerar um produto, né, da memória disso. Bem, eu vou recuperar agora, por alto, uma experiência de assessoria, né, que eu prestei a 4 equipes de serviço social de um mesmo município. A experiência foi bem legal, é um município que eu trabalho, mas eu não era uma supervisão, porque eu não existe uma coordenadoria de serviço social da Secretaria de Saúde, mas eu não trabalhava na coordenadoria, fui chamado pelas equipes para assessorar. Então, o assessor pode ser até do mesmo organograma, desde que ele não tenha uma relação de hierarquia, de poder. E minhas atividades que eu realizava, eu não fazia nenhum relatório para a coordenadora, nada disso. Na relação de autonomia, a gente desenvolveu e a gente também articulou junto com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a UERJ. Foi assessoria 4 equipes de serviço social, de centros de saúde, hospitais, policlínicas, que queriam repensar o seu trabalho. E elas foram muito distintas, porque algumas avançaram até a construção de produtos bem legais e outras não, porque tinha a ver com articulação barra desarticulação da equipe, do momento delas. Não de desinteresse, de jeito nenhum. Eram equipes maravilhosas. Mas tinha a ver com os momentos, né? Então, o primeiro marco, quando a gente pegou essa experiência, foi, bem, a gente precisa se aproximar dessa realidade, né? Ainda que eu trabalhasse lá, eu trabalhava em outro setor, na época com violência, mas era necessário olhar para essa realidade, esse mapeamento. Então, quais os estudos dos dados históricos atuais que conformavam essa cidade, seu processo de urbanização, seu processo, né, de adensamento, como foi a constituição da rede de saúde, quais os dados da atualidade. Nós também fizemos um levantamento sobre o mapeamento da produção acadêmica, nós fomos para o site do portal de teses da CAPES, pesquisar sobre o que se produziu sobre essa cidade, percebemos a importância da economia, da refinaria de petróleo nela, a produção do conhecimento. Se nós começamos a olhar essa cidade e a pesquisá-la a partir dos dados encontrados. Claro que isso foi desenvolvido pela universidade, a gente teve uma equipe e a gente envolveu naquele momento alunas que estavam realizando especialização em serviço social e saúde, realizaram monografias, três monografias realizaram. Uma foi sobre os 10 anos da coordenadoria de serviço social no município à época, outra foi sobre a produção do conhecimento, uma sobre plantão, e a gente tinha alunas de serviço social que depois fizeram seus TCCs sobre essas experiências. Claro que aqui está falando de um contato com a universidade, então isso pode ser maior ou menor, mas o que eu quero chamar a atenção é isso. Quando a gente começa uma assessoria, a gente deve olhar para aquele tema do conhecimento de diferentes formas. E dando exemplo desse município, a gente quis ver esse município de diferentes maneiras a partir dos dados. Então, o que a gente tinha produzido sobre ele? Quais os dados disponibilizados pelas secretarias, na internet? Né? E qual era a sua história? Sobre o serviço social também era muito importante compreender. Quando começou o serviço social, quem foi que equipe começou, como que foi realizado. Nós fizemos uma abordagem com uma entrevista com uma assistente social pioneira, muito importante, que nos ajudou muito, que trabalhou entre nós, a Rosa de Jesus Lopes, nos passando dados, fizemos uma pesquisa sobre o histórico, enfim, para compreender um pouco. Então, veja bem, aí a gente está entendendo. Aí se eu perguntar, Maurílio, vocês fizeram tudo isso para depois ir a campo? Não, é tudo junto, é no processo, tá? Que a gente também ia a campo, começando com as equipes. Com as equipes, como que é isso? Eu falei lá no início que a Ana diz, e eu concordo, que os assistentes sociais se colocam disponíveis para o trabalho de assessoria. Isso é verdade. Mas a nossa experiência mostra também de que existe uma expectativa da equipe, né? E toda a gente chega numa reunião de assessoria, a equipe coloca um rol de reclamações, de problemas. E muitas das vezes ela tem uma expectativa de que a gente vai fazer o projeto ou de que a gente vai dar aula e resolver. E nenhuma coisa, nem outra, na minha opinião, é um papel de assessoria. Eu e a equipe, nós demos aulas, demos, chamamos professores, como a gente não domina todos assim, chamamos professores para dar temas sobre alguns assuntos, como elaboração de projeto, um plantão, mas isso é dentro de um debate contextualizado, um dia, dois dias, onde a gente coloca um tema. Projeto não, a gente não vai fazer, mas a gente vai acompanhar. Mas qual projeto você quer fazer? A grande parte fala, eu quero fazer pesquisa, mas antes de fazer pesquisa, precisamos organizar o trabalho. Então, esse momento é um momento que a gente está se encontrando, onde a equipe vai colocar seu processo de assessoria ou com muitas reclamações ou com requisições de aula e realização de pesquisas. Estou dando exemplos que chegou para a gente. E aí a gente faz um movimento ao contrário, inspirado no planejamento estratégico situacional, a gente faz uma adaptação. A gente entrega cartelas para as assistentes sociais da equipe, estou falando da experiência de assistente social agora, dessa experiência. Tá? E elas vão te colocar, mas poderiam fazer isso com movimentos sociais também, nas cartelas, principais problemas e potencialidades dessas experiências. E aí, no final desse dia, ao colar na parede, às vezes não tem parede, a gente faz no chão, e a gente brinca como se fosse um tapete da Semana Santa, né? Tapete de sal. Enfim, a gente vai inventando, tem que ser criativo e trabalha com as condições objetivas, nós sabemos disso. Às vezes tem sala que não tem como colar na parede. E aí, ali a gente começa a nossa assessoria, o marco 1. A gente vai elencar os principais problemas, vamos dizer, esses problemas aqui nós vamos enfrentar. 3, 4, e ele vai nos acompanhar a assessoria inteira. Então, a partir do enfrentamento desse problema, a gente vai lançar a mão de várias estratégias. Vai ter que ter um momento de estudo, sim, então, né, de temas que são importantes. Estou lembrando aqui de uma experiência de assessoria em outro hospital que foi de plantão, por aí vai. E vamos acompanhar, e no final da assessoria, a ideia é que a gente tenha dado resposta aos principais problemas. As potencialidades, elas ficam guardadas, tem que lembrar que tem potencialidades, né? E nos retroalimentar em momentos importantes. Nesse momento também a gente faz o que a gente chama de um contrato pedagógico, estabelecemos periodicidade das reuniões, como vai ser a nossa dinâmica, como vai ser a nossa troca. Bem, então esse é um ponto. Um outro ponto importante é que a gente precisa da equipe de assessoria para conhecer a realidade, então saber como que é a realidade lá, na hora da intervenção, como que é. E a gente descobriu também que é importante uma reflexão para além da aparência do cotidiano também por parte das assistentes sociais. Então a gente tem recuperado o diário de campo, né? Aquele documento que a gente, em tese, só faz porque a professora da disciplina de supervisão acadêmica nos obriga, a gente tem recuperado isso. a ideia da importação de diário de campo, porque aí nos é entregue, a gente tem uma ideia de como é a realidade, e esse ato de fazer é um momento de reflexão riquíssimo, né, para a gente também estar pensando as potencialidades desse momento. É, numa equipe a gente teve muita dificuldade de diário de campo, então a gente começou a fazer isso na hora, então escrevam agora como foi seu dia hoje, mas enfim, tanto numa como noutra, a experiência mostra muito rica, né, de pensar criticamente. E é claro que aqui a gente está trabalhando com várias referências teóricas que eu não citei, peço desculpa. Quando eu estou trabalhando a ideia de reestruturar o trabalho, antes de pensar em outra tarefa, eu estou falando de Maria da Mamoto, estou falando de Maria Dalva Horácio Costa. Quando eu estou falando da importância de pensar criticamente sobre o cotidiano, eu estou trabalhando com a teoria do cotidiano de Lukács e Agnes Heller, com as reflexões que o Serviço Social Brasileiro realiza sobre esses autores também. Quando a gente vai trabalhar na política de saúde, vamos incorporar autores da política de saúde. Ou seja, tem toda uma produção, né, que nos coloca essa questão. Todo um acúmulo, né? Nós partimos do acúmulo crítico do projeto ético-político, né, da profissão. Então, lá na experiência de assessoria, que era o PIPs da Saúde, a gente teve que fazer um estudo sobre a profissão, que era o serviço social, trabalhando com autores como Dalva, como Inês Bravo, como Raquel Soares, como Valéria Correia, e, né, sobre a profissão, Vera Nogueira e vários, Dina Minhoto, enfim. É, sobre a profissão e a saúde, nós trabalhamos com temas levantados pela equipe, como eu coloquei, problematizamos, trazendo algumas pessoas, e a gente trabalhou com estímulo para a escrita, né? Porque as equipes precisavam, nesse caso, precisavam criar projetos de intervenção, e outras queriam criar uma sistematização da história. Falava, a gente não tem nada escrito da memória aqui, criaram essa memória, né, da instituição. Então, no final da assessoria, nós tivemos vários produtos. Então, nós tivemos uma equipe que criou uma memória da instituição, outra que implementou um setor de plantão do serviço social, porque era um centro de saúde, onde não tinha uma unificação da equipe de serviço social. Um hospital criou um fluxo de trabalho diferenciado, né, com seus diferentes setores, porque existia um único plantão de todas, trabalhava em todos os espaços. Então, agora foram criados fluxos e processos diferenciados para a enfermaria, para a emergência. E numa outra instituição, que a equipe era muito grande, com horário fragmentado, nós conseguimos avançar apenas na questão de análise ética, de discussão de casos. E, portanto, uma parte da equipe saiu melhor do que antes. Depois nós fizemos um seminário de avaliação dessa experiência com todas as equipes, com a universidade, na Kombi foi lá nos pegar, e a gente fez essa discussão coletivamente, de síntese, que também é um momento de aprendizado muito grande, como eu disse também, os estudantes aprenderam muito. Essa experiência que eu estou relatando, ela já tem bastante tempo, eu retomei ela, me surpreendi com o tempo dela, deve ter terminado há 7 anos, mais ou menos. Muita dessa situação não permaneceu, né? Então isso é importante dizer. As equipes, houve transferências profissionais, uma, o plantão permanece até hoje, a outra fez documento histórico permanece, mas aquela que reestruturou o setor de emergência passou por outras questões, estão em outro momento já, né? Mas certamente nós sabemos que os avanços, eles não... A história, pensando agora numa viagem, a história da humanidade não é um acréscimo, um crescimento somente, né? Ele tem decréscimo. Estamos correndo risco no Brasil, por exemplo, com isso. Então, é uma evolução, tem idas e vindas. Mas fica sempre uma semente das experiências, da resistência, é isso que a gente acredita. E pensando na política e pensando também nas experiências de assessoria, também fica essa experiência que foi muito rica para as pessoas, apresentaram trabalhos em congresso, assistentes sociais, algumas apresentaram, e como espaço de crescimento. E outras permaneceram, estão até hoje nessa direção. Então, principal, digamos assim, resultado é que contribua para o aprimoramento do trabalho profissional e que essas reflexões retroalimentem a equipe, né, que presta assessoria, como também da equipe que foi assessorada. É isso, eu queria conversar com vocês um pouquinho. Enfim, Renato está acompanhando, então talvez vocês têm algumas questões, a gente agradece a vocês a paciência de termos nos ouvido, tá bom? Muito obrigada, agradeço ao projeto, né, do projeto MEGES, Rede Social na Pandemia, agradeço ao professor Renato a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Boa noite, pessoal.